Oi, oi! Oi, nós aqui outra vez, Moqueca de Siri, na Rádio Campeche. Vamos começar com Nicola Cruz e Arte, Folha de Jurema. Preste atenção nessa versão linda. Salve com a Vapuna, Rio Tavares. Alô, Siri falando aqui. Agora vamos ouvir querida amiga Roberta Nistra, a Foché de Oxalá. Debaixo do céu, Alá, misericordioso, Abá, me dê proteção, escuta minha oração, me guarda com seu Alá, me guarda todo esse povo, me guarda com seu Alá, me guarda todo esse povo. Babá é senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e opá chorou, babá me estenda a mão, alivia minha dor, enquanto pilau pilão vai o cortejo. seu Ijexá. A soma de cem é um, uma só voz a cantar. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Debaixo do seu alá, misericordioso, Babá, me dê proteção, escuta minha oração. Me guarda com seu alá, me guarda todo esse povo. Me guarda com seu alá, me guarda todo esse povo. Babá é senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e o pachorô, Babá, me estenda a mão, alivia a minha dor enquanto pila o pilão. Vai o cortejo fufu tocando o seu Ijexá. A soma de cem é um, uma só voz a cantar. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Orunhê, alá, um alá, orum alá. Me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte, mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer. Corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, pra cantar. Corpos achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar. Solta a voz e canta, canta. Protege minha calma, é preciso ser forte pra ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, benzer. Corpo fechado, alma que ecoa, ventania só pra cantar, pra cantar. No balanço das águas do olhar, na dança dos corpos achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar. Solta a voz e canta. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Ouvimos Minha Prece com Dandara e agora Nelson Sargento no Moqueca de Siri. Vou viajar nas asas da canção até encontrar inspiração pra compor um sublime poema de amor. Quero reunir as mais lindas notas musicais pra fazer feliz meu coração que já sofreu demais. Pra fazer feliz meu coração que já sofreu demais. Oh musa, me ajude como outrora, não me abandone agora no ocaso da vida. Sei que a minha mente está cansada, foram tantas madrugadas, quantas ilusões perdidas. Quero versos com muito lirismo para tirar do abismo meu pobre coração. Rica melodia emoldurando a fantasia da minha imaginação. Rica melodia emoldurando a fantasia da minha imaginação. Ajude como outrora, não me abandone agora no caso da vida. Sei que a minha mente está cansada, foram tantas madrugadas, quantas ilusões perdidas. Quero versos com muito lirismo para tirar do abismo meu pobre coração. Rica melodia emoldurando a fantasia da minha imaginação. Que delícia de coro de Dona Ivone Lara. Saudades. Agora mais saudades com Luiz Melodia, Leros, Leros e Boleros no Moqueca de Siri pela Rádio Campes. Leros e Leros, traga branco seu sorriso. Em que rua, em que cidade eu fui mais feliz? Leros, Boleros, música em sua vida, os acordes dissonantes estão na raiz dos meus cabelos no inferno, no meu sorriso de adeus. Vou me fazer de moderno no meu encontro com Deus. Leros e leros, tudo em

acompanhe essa batida no compasso de um coração. Agora Bruna Caran, Boa Companhia. Essa música da Paula Toller conhecemos através da playlist da Elaine Tavares. Um abraço, querido, obrigado pelo empenho. Que culpa tenho eu se você ainda me ama? Que culpa tenho eu se sou boa de corpo, se sou boa de que culpa tenho eu se me querem bem, se ninguém é meu, se eu sou de ninguém? É culpa minha. É que sem você sou bem menos sozinha. Tenho a alegria que antes eu não tinha. Em cada canto, cada cantoria, eu só vivo bem em boa companhia. Se sou boa de cama, que culpa tenho eu? Se me querem bem, se ninguém é meu, se eu sou de ninguém, veja bem, não é culpa minha. É que sem você sou bem menos sozinha. Tenho uma alegria. Eu só vivo bem e em boa companhia. Eu só vivo bem e em boa companhia. Eu só vivo bem e em boa companhia. No lado A de amor, do Mofeca de Siri, ouvimos Nicola Cruz e Arté, Folha de Jurema. Roberta Nistra, Afoxé de Oxalá. Dandara Manuela, Anaís Erdes. Mércia Carla da Silva, Minha Prece. Depois ouvimos Nelson Sargento, Asas da Canção. Luiz Melodia, Lero Leros, Leros Leros e Boleros. É que essa letra aqui hoje tá difícil. Depois veio a Paula Toller, A Noite Sonhei Contigo. Bruna Caram, Boa Companhia, quem não gosta. Estamos ouvindo ao fundo Nômade Orquestra, Sonhos de Tóquio. Quer trocar uma figurinha com a gente? Então, tem Muqueca nas redes sociais. É arroba Muqueca Siri. É U, Mu, porque Muqueca é mais gostoso. Este programa vai lá toda quinta, das 8 às 9 da noite, e também domingo, das 11 ao meio-dia, aqui pelo 98.3 da Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Estamos com um chiado no mic, tentando resolver. Quem prestou atenção, no fundo do lado A teve uma discussão de pauta aqui com o microfone aberto, talvez tenha captado um pouquinho. É que a nossa pauta é um rabisco que eu faço, minha letra é uma coisa complicada, então eu vou procurar digitar. Mas esse é o Muqueca de Siri, feito de improviso, de forma inusitada, uma viagem sonora através da música, uma experimentação estupefaciente para os nossos e os seus ouvidos. O ouvido nunca será analfabeto, por mais sujo que ele esteja. Frase de Cinderela, da Rádio Chilique. Bora pro lado B. L7, Lennon, Perdição. Música que chegou pela Orquídea de Aço. Pior que eu gosto dela, tá ligado? Ah, não começa, mano. Mas vamos ver qual vai ser, né? O que vai dar. Então já é. L7. É que quando ela vem, eu perco o chão. Ela é a perdição. Perdição. Percussão. Rimo na batida do teu coração. Entra no carro, vidro fechado, já com emoção. Quando nós tá junto, o tempo para. Que horas são? Ela tem o mundo na mão. Mas me chama de vida, tem amor de sobra, linda, de vida. Minha vida é um eterno freestyle, tu nunca vai me ver na onda. Meu desejo é viajar pra Bali, qual o teu? Me conta. Eu te vi passando na esquina, acho que nós combine. Imagina nós numa autoestrada, elevando tua autoestima. Pique trem fora do trilho, sem trocar tiro. Já disse que é só trocadilho. Eu mire e atiro como se eu fosse o culpado, como se eu fosse o cupido, como se ela fosse o prato. Claro que eu nunca teria cuspido. Ela é uma obra de arte que se não existisse eu mesmo teria esculpido. Falo que amo, ela fala duvida. Eu falo no ouvido. Temos todas as opções pra viver dias melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve. Agora eu tô na solidão, faz favor, devolve. É que quando ela vem, temos todas as opções pra viver dias melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve. Agora eu tô na solidão, faz favor, devolve. E ela me jogou na parede e falou que é um assalto. Tirou minha blusa e tirou o salto. Disse que gostava de me ver na praia, gostava mais ainda de me ver no palco. Mas quando ela passa eu que aplaudo. Me faz de banco, esquece o saldo. Pegou um drink pra nós dois, esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool. Perguntei se ela vinha, ela entrou no carro. Perguntei se ela é minha, ela me disse claro. Minha mão viajando pelo teu corpo, sinto seu cheiro e me sinto no topo. Se eu sinto sua pele num tecido cara. Quando ela passa eu penso, isso é filme. Só pode ser. Vidro fechado, isso é filme. Som no talo ouvindo Lauren Hill. Pega o celular, bota Erika. Ainda quer teu filme. Ela acha engraçada essa minha vida louca. Ela acha engraçada essa minha vida louca. Ela tira onda, ela tira roupa. Tira sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva. Essa mina é louca, falando em loucura ela beija na boca. Temos todas as opções pra viver dias melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve. Agora eu tô na solidão, faz favor, devolve. E quando ela vem, temos todas as opções pra viver dias melhores. Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve. Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve. Agora eu tô na solidão, faz favor, devolve. Faz favor, devolve. Faz favor, devolve. Faz favor, devolve. E ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve. Quero ser o seu amor. Ei, menina, cê sabe que eu quero, quero o seu amor. Cê sabe que eu quero, mano, quero ser o seu amor. E quando eu te vejo, tu sabe que eu quero. Tu sabe que eu penso, tu sabe que eu tento. Tu sabe que eu espero, tu sabe há quanto tempo. Então tu sabe que é sincero. O que tá faltando, você diz que tá sozinha. E eu sozinho aqui de canto. Os dias passando, você diz que essas pessoas são vazias. Espero que eu não te encha tanto. Não só no quarto, cozinha, sala. Isso mesmo, nós na mesma casa. Cê seu namorado, tu cê minha namorada. Eu pelado, tu pelada. As crianças correndo, todo pretinha. Cabelo black, dread ou trancinha. Almoço na casa da família. Eu aturo a sua, você atura a minha. Vão falar que eu mudei. Não vão acreditar, vão perguntar o que tu tem. Logo eu bicho solto, nunca preso a ninguém. Foi porque eu igual você nunca conheci ninguém. Menina, menina, menina, menina aqui. Me ensina tanto a sorrir, me assina. Eu, pobre de Jafã, encontrei você. Ouro de mina, vem. Me deixa pra cima, tipo meu black, me jogo em cima. Te coloco em xeque, onde a regra é te deixar no ar. Te beijar com o brilho da lua. Que mais eu vou querer, além de eu e você? Quem sabe dois bebês, a preta. Vamos ser felizes. São tantas cicatrizes, yeah. Deixou minha flor, meninas. Cê sabe que eu quero, quero seu amor. Cê sabe que eu quero, quero ser o seu amor. Muqueca, mu, muqueca de Siri, mu, muqueca, mu, muqueca de Siri. Tá cansando. Não que eu lhe sofrer. Chore se quiser chorar. Corra se quiser correr. Mas saiba que o amor quando é dor. Mais pra dor do que amor vou dizer. Não vale o seu desgastar, já que é tanto pra se viver. Tem dia que é ruim de vingar. E tem noite que eu quero morrer. Eu sei que é difícil aturar. Mais fácil deixar adoecer. Mas a gente nem pode optar. E simplesmente poder padecer. Já que à noite eu tenho que cantar. Pra alegrar o povo e entreter. Só sorri quando quero chorar. Isso não foi difícil aprender, mas desaprendo pra algo mudar. E assim eu me fortalecer. Me permito desmoronar e desaguar todo entristecer. Pra que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Pra quando o amor chegar, enxergar e não desfalecer. Sem abuso ser e desfrutar de uma fonte de um belo querer. Não, então chore e se demore. Se preciso for, seja acalanto pro seu coração. Bem mais lindo do que esta canção. Se a veste não. De Siri, se aveste não, groove danado de pão. Agora Zuco 103, Pica-Pau 98.3, Rádio Campeche. Gente que vem do mato, sente que o tempo é uma corrente chegando pra te pegar. Corre, te vire, te traz de volta memórias contus e trocas de mundo pra te enganar. Leva teu sonho nessa corrente enquanto o vulcão da mente tá pronto pra te queimar. Tá. oscilada. Dia, dia, noite chega. É o tempo fazendo oscilada. Cris Delano, devagar, devagar com a louça, é Moqueca de Siri. Agora estreante no Moqueca, Micheline Cardoso, Made in Brasil. Meu país, com havaianas no meu pé. made in Brasil. Brasil de tantos, Brasil da Bahia, de todos os santos. Sou made de Brasil e samba o dia inteiro, com saudade da Bahia e amor ao Rio de Janeiro. Vou levando esse som representando o meu país. Chegando ao fim, mais um Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. No lado B do programa ouvimos L7 Non Lennon. Não sei como é que fala. Produção de Papatinho e Alex. Perdição. Depois Juie, BK e Thiago Jamelão. Menina. Andréia Dias, Erva Daninha, Tássia Reis, Se Aveste Não, Zuco 103, Pica-Pau, Cris Delano, Devagar com a Louça, Micheline Cardoso, Made in Brasil. Valeu, querida, por compartilhar o nosso story da chamada do programa. No fundo, estamos ouvindo Tóquio Ska Paradise. Mais que nada, música do flamenguista como eu, Jorge Ben. Apesar de tudo, estamos na luta. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, trabalho, sorte. Beijos, abraços, carícias, afetos, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras e um beijo para o meu neto Benjamin. Agora, Gemunis com vocês. Chegando mais ao fim desse programa gostoso que foi hoje. Improvisado, mas foi gostoso. Agora eu volto em dezembro, vou dar uma paradinha de uns programinhas e eu volto para a gente festejar. Festejar o que, Siri? É, terão os 100 programas de Rádio Campeche desde 2018. Muqueca está aqui no Rio Tavares e também na Rádio Campeche. E os 15 anos de programa. E é isso, quero mandar um beijo para todos os ouvintes, um beijo para minha filha e até a próxima. Arroba Muqueca Siri. Domingo o programa é sobre futebol, músicas falando sobre futebol, que eu fui desafiado pelo Ed Azevedo. Então, anota aí. 11 horas.